puro e perfeito é o amor que vem de Deus. Tão verdadeiro e sincero é o amor de Deus. Meu coração necessita do amor de Deus. A minha esperança está no amor de Deus. Amor que cura e liberta a alma. Amor que traz a alegria da vida. Amor que une e nos dá o perdão. Amor que faz todos nós sermos um. É o amor de Deus. É o amor de Deus. É o amor de Deus. É o amor de Deus. Amor que cura e liberta a alma. Amor que traz alegria da vida. Amor que